Pô. Da norte pra oeste, passando pela sul, traficando informação e entretenimento. Família 33, essa é a biqueira sonora. Porque ela gosta de curtir, gosta de dançar, gosta de beber, também gosta de fumar. Porque ela gosta de curtir, gosta de dançar, gosta de beber, também gosta de transar. Porque ela gosta de curtir, gosta de dançar, gosta de beber, também gosta de fumar. Porque ela gosta de curtir, gosta de cheirar, gosta de beber, também gosta de transar. Bem o que elas querem e o que elas gostam: farinha, tequila, maconha e vodka. Dançar um reggae coladinho na disco, depois um motozinho com um invasor. Diz que demorou pra nós se jogar, que eu já me liguei que hoje você tá que tá. Depois o banho de mar pra tirar a mazela, curtindo com a preta mais responsa da favela. Nos frevo várias delas debochando no melô, à espera do malandro doida pra fazer amor. Enxacada de cannabis, feliz e sorridente, tomando um Red Bull pra desparecer a mente. Sozinha talvez, né, só se ela quiser. Não cola com os liso, não quer os rafamé. Ela pode fazer tudo o que você quiser, só depende de você e do que você tiver. Porque ela gosta de curtir, gosta de dançar, gosta de beber, também gosta de fumar. Porque ela gosta de curtir, gosta de dançar, gosta de beber, também gosta de transar. Porque ela gosta de curtir, gosta de dançar, gosta de beber, também gosta de fumar. Porque ela gosta de curtir, gosta de cheirar, gosta de beber, também gosta de transar. Do ragamuffin, de eu cantar, de eu pedir, de eu necessito da força do reggae. Gata comigo, já senti a febre, é de menor louco mesmo, nordeste. Se ela gosta de transar, eu tô aqui. Se ela gosta de fumar, eu tô aqui. Se ela gosta de frevo, eu tô aqui.